Caralho, nem brinca que cê tá grávida. Há quanto tempo a menstruação tá atrasada? É bom dar negativo, teste da farmácia. Se não arranca o embrião do seu útero na navalha. Por lei o aborto é permitido. No caso de estupro, se a mãe e o bebê correr em risco. Pra esse feto é risco iminente de não ter personã. Chocalho, mamadeira, casaquinho de lã. Tiro PS, dividir contra o neném, o colchão. Cocô, queluche, sarampo, desidratação. Não quero outro com plástico na cara, sufocando com porco perguntando. E o esconderijo do bando com calafrio do cacetete. Batendo no escudo, ouvindo gritos de choque. Passos de coturno, que vai ter plano de saúde. Golden Cross a mil, se eu bater a cara no seu vidro, psiu, nenhum pio. Não sou pior que o médico da eutanásia. Decide o que fica na UTI e o que vai morrer em casa. Me julga aí, último país a abolir a escravatura. Que escraviza bolivianos na máquina de costura. Sou mais viver com a chaga, carregar o karma, do que por mais ossada na cova rasa. Perdoe Deus se eu tiver matando uma Elis, mas prefiro cortar o mal pela raiz. As lágrimas não vão molhar seu rosto. A pólvora não vai queimar seu corpo. Vai ser torturado nem envelhecer no X. Eu vou cortar o mal pela raiz. As lágrimas não vão molhar seu rosto. A pólvora não vai queimar seu corpo. Não vai ser torturado nem envelhecer no X. Eu vou cortar o mal pela raiz. Na urina o teste ficou na cor rosa. Gravidez confirmada é foda. Corpo controle de natalidade chinês rigoroso. Mulher com dois filhos morre se não fizer o aborto. Psicopata é um grande enigma médico. Atenção psicanálise, vou desvendar o mistério. Nascendo no aterro sanitário, meu filho vai matar. Cortar a orelha até montar, colar pra usar. Querubim vira Frankenstein, bate no para-choque. Se o cu parar pra ocorrência, sobe o Corolla do Loki. Que usa pele tirada do animal. Ainda vivo, não preciso ser do Greenpeace pra querer dar um tiro. Não chora ver a geladeira sem uma cebola. O sofá saindo espuma, o fogão duas bocas. Sem luz não tem TV, Chaves e Chiquinha. Pra ter o quarto filho no banho de canequinha. O estatuto da criança e do adolescente na prática te torna autodidata e manuseio de automática. Tesão de granada e tubo de creme de barba. Tem mais um no parlatório, cadê o alvará advogada? É do berçário pra Febem, depois penitenciária. Da penita pra Bernardes, de Bernardes pra vala. Não tem criança, esperança, ajuda humanitária. Um mês de gestação, tá no prazo de ir pra privada. As lágrimas não vão molhar seu rosto. A pólvora não vai queimar seu corpo. Não vai ser torturado nem envelhecer no X. Eu vou cortar o mal pela raiz. As lágrimas não vão molhar seu rosto. A pólvora não vai queimar seu corpo. Não vai ser torturado nem envelhecer no X. Eu vou cortar o mal pela raiz. Chama de covardia pra mim, é gesto nobre. Não tô brincando de Deus, não clonei a ovelha Dolly. Me sinto a mão na alavanca da cadeira elétrica. O carrasco acionando a guilhotina na plebeia. Mas sou melhor que o cuzão que não paga pensão. Drink pras vacas e o filho morre de inanição. Mentor do golfe capotado depois da derrapagem. Seu filho em fuga do carro, herda as ferragens. Na sala de sutura, na maca o martírio civil arrebenta aos pontos. Soco no curativo, dar a luz só pode ser um ato sensato. No mundo sem morte por pinga de 50 centavos. Sem toque de recolher, até as 10 pode subir. Atrasou de escola um canto de refugiado pra dormir. Sem gerente da boca, catando bulova na Paulista. Pra repor o pop deu no acerto com a polícia. No mundo que não gira em órbita do rico bombado. Que na academia injeta hormônio de uso veterinário. Tomou Citotec, Coca-Cola com anaducha de maconha com anador. E nada adiantou induzir, fiz ela se jogar da escada. Mas na linha torta Deus escreveu sua palavra. Nasceu com 3 e 100, de parto natural, faltando membros e com síndrome de Down. As lágrimas não vão molhar seu rosto. A pólvora não vai queimar seu corpo. Não vai ser torturado nem envelhecer no X. Eu vou cortar o mal pela raiz. As lágrimas não vão molhar seu rosto. A pólvora não vai queimar seu corpo. Não vai ser torturado nem envelhecer no X. Eu vou cortar o mal pela raiz. As lágrimas não vão molhar seu rosto. A pólvora não vai queimar seu corpo. Não vai ser torturado nem envelhecer no giro. Eu vou cortar o mal pela raiz. As lágrimas não vão molhar seu rosto, a pólvora.